Vamos louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Em nome de Jesus, com alegria queremos celebrar Deus Todo-Poderoso, que faz maravilhas. Bom é louvar a Deus, nosso Pai de amor, glorificar a Deus, nosso Redentor. Bom é louvar a Deus, nosso Pai de amor, glorificar a Deus, nosso Redentor. Não há na terra quem se compare a ti, somente tu és Deus poderoso, o único que faz maravilhas, digno de todo louvor. Não há na terra quem se compare a ti, somente tu és Deus poderoso, faz maravilhas e digno de todo louvor. Bom é louvar a Deus, nosso Pai de amor, glorificar a Deus, nosso Redentor. Bom é louvar a Deus, nosso Pai de amor, glorificar a Deus, nosso Redentor. Não há na terra, não há na terra quem se compare a ti, somente tu és Deus poderoso, o único que faz maravilhas, digno de todo louvor. Não há na terra quem se compare a ti, somente tu és Deus poderoso, que faz maravilhas, digno de todo louvor. Seja o teu nome. Aleluia.